Juliette, moto no 4, 3153. Azul, boa noite. Azul, 2713. Azul 2713, em final minha vista, no final pista 28. Tomará 2713. Aracaju aprovado nível 230, via Golf 677, decolagem da pista 28, após decolagem curva à direita, saída Aron, após direto Aracaju, aciona 5556, controle Salvador 119, decimal 35. Chamamos pronto para o chibé de funcionamento. Ok. Exato, pouso, catisfira 28, azul 27, ponto 3. Salvador, uma boa noite pro 9534, informação Alfa, posição é 04, já teve nossa autorização para Guarulhos? Sim, boa noite, voo 9534, Guarulhos, aprovado nível 3620, via Resolu 10 até Taubaté, Tango Bravo Eco, após, conforme rota do plano, decolagem da pista 28, após decolagem, curva esquerda, saída da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona o transponder 5562, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para Guarulhos, aerovia Upper Zulu 10, aerovia Upper Zulu 10 após Taubaté. Piscin 11 a 28, primeira curva esquerda na saída da El, após voa Leda e após voa Motiva. O transponder é 562 e o controle 1193, o gol 9534. Correto, gol 9534, portão 4, chame pronto para o chibé de funcionamento. Gente, gol 9534. Salvo, gol 9950, posição 05 para o pushback de funcionamento. Diversionar, chame táxi, gol 9950. É importante. Essa é a esquerda, 121 no solo. Esquerda, 121. Salvador, azul 2703. Azul 2703, Alfa Kilo, Pátio 3, prevista 03 Romeu do Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, 03 Romeu, sim. boa noite, o Azul 6908 tem informação alfa, descendo até a 1, se tiver. Azul 6908, controle Salvador, desça para o nível de voo 120, chegada CARI, pista 28, ajuste 1014. Alfa 120, na CARI, pista 28, com 1014. Boa noite, 9, Eu vou 990179 agora, Lieutenant Leão, 4 horas e 20. Direita, Juliette, Alfa. Ponte espera pista 28, torre no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 3, agora 1013. Então, bom voo, boa noite, gol 9950. 1013, direita, Juliette, Alfa, ponte espera, torre 102,95. Boa noite, Salvador, gol no 1970. Mono 70, prosseguindo. Muito boa noite, cara. Tem informação ativa, falando por visualização Campina Grande. Agora só um minuto, gol no 70. Escuta. Azul 9300, controle. Prossiga 9300. Serviço já está terminado, chame de Azul 120, mano. 2, stand by to clear, number 2 to copy. Stand by, for short 2512. Ou 1170, pronto, copy. Firma 2, tá, prossiga. 1170, Campina Grande, aprovado, nível 370, via Zulu 10 até Neuma, após Neuma, direto Campina Grande. Decolagem da pista 28, após decolagem, curva direita, saída Aron, transição Zipar. Aciona 5564, controle Salvador, 119, decimal 35. 370 aprovado, roda do plano de roupa, 10 até nenhuma, pode ir a Campina Grande. 28, decola com curva direita, saída 11, para 5564, 193. Correto, Golão 70, portão 62, reporte pronto, pushback, acionamento. Portarás. Esquerda, Juliette Alfa, ponto espera ficha 28, torre 198, decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora 1013, então boa noite, boa noite, 98. November 866 until Magno position. After Magno, according your platform route, departure from runway 28. After departure, right turn, Aron departure, Alfa Romeo Oscar November Aron departure with the Gebit transition, Golf Echo Bravo India Tango Gebit. Scope 5552 and control departure frequency 119.35. Oliver, clear. Report scope 2512, Lima Pampa Pampa Tango, Patava 370, Epic Google 44, Montaro, Epic November 866, Magno, and then 510 Hood. Our departure will be in Hanoi 28, right then. Then the departure now we study Aron and the Gebit transition. Cork 5552 and departure to the 119, that's not 35. Back to Portugal 2512, extend 1111, report to Marine Red, push and start. We'll call the ON Red, Portugal 2512. VLN, Ecolago 997. Azul 6908, ajuste do altímetro agora, 10, 13, desça para 2010, está autorizado a aproximação em LS. Sim, 10 no 3, 2010, autorizado final do Zulu, 2908. Só por curiosidade, há pouco perguntamos qual a saída e se andava a saída Momo com a Zulup e agora mudou, sabe, se informar por que motivo. Oh, 2512, stand by 1 minute to check, please. Motor Gol 9534 para o táxi. Nós temos 150 a bordo, 4 horas e 17 de autonomia, alternado Galeão. 9534, prossegue no via tátil com a esquerda Juliette Alfa até o ponto de espera fecha 28. Ajuste 1 no 0, no 3, agora 1013. E quando pronto, torre 1 no 8, decimal 95. Então, bom voo e boa noite, gol 9534. 9534, autorizado taxi à esquerda nossa, via Juliette Alfa, ponto de espera da 22, plato 8295, 1013 no ajuste, voo 9534, um bom final de noite. Zero, 2512, request pushback at start. Passou, tá pro próximo. Zero de pushback at start, call me right to taxi. Portugal, 2512. Zero de colas 40, controle 19935. 49961, clear to Guarulhos, track level 360. Upper Zulu 10 until Taubaté, Tango Bravo Echo. Then after direct, according our flight plan route. Departure from 10828, after departure left turn. Dial departure then Leda and then Motiva. Mike Oscar Tango, Victor Alpha Motiva. Score code 5565 and control departure frequency 119.35. Boa noite, 1868. Boa noite, ponto espera da 22. 1868 autorizado, alinhar e decolar, vento 200 graus, 001. Right to taxi, right to push and start. Salvador, boa noite, voo 1098, quem está bravo no 03 para autorização na Balsam Gonçalves dos Amarantes. Boa noite, voo 1098, São Gonçalo aprovado nível 370, via Pesulu 10, colagem na pista 28, colagem na colagem curva direita, saída Aron. Transição Zipar, aciona transponder 5567, controle Salvador 119.35. Autorização Gonçalo no 370, decolando a 22, primeira curva à direita na saída Aron, transição Zipar, na pêndulo 10, transponder 5567, controle 119.35. Vai 098, posição 3, time pronto, pushback, acionamento. Decolas 43, controle 119.35. 1935, voa 1868. Controle Salvador, boa noite. Voa 1868, passando 1500. Boa noite, 68 é o controle. Está em contato com o radar, prossiga como autorizado. Prossegue, 1868. Coordenado junto à sala S, agora informação do METAR, voo 1970. Você vai começar, desde já a gente agradece a coordenação, voo 1970. Portugal 2512, is the ground? Negative, please, just again. Portugal 2512, just correction please, Momo departure. That's correct, Momo. Departure from 1828. After departure, turn right. Momo departure. And then the loop transition. Delta, India, Lima, Uniform Bravo, the loop transition. And after, we will intercept Upper Zulu 44 until Mike Sierra Sierra. So now I copy. Momo departure, the loop transition again, and then up for Zulu 44 and then Motoro, until Magma, confirm. Right, for go to 512, pardon please, and report to us, thanks. Tudo bem, só para perceber o que está acontecendo sempre, essa situação está acontecendo muito aqui e é perigosa, só por isso. Gostava de saber porque é que dão duas clearances diferentes em 5 minutos. Turma, boa noite, boa 9534, próximo ao ponto espera da 22, pronto. Voo 9534 autorizado, linha de decolar, pista 28, vento 220 graus, 8 horas. Viva a linha de decolar 28, voo 9534. Efetuando desvio à direita, chame Recife agora, 1251. 251. Aguardando o glide, o azul 6908. Salvador Portugal 2512, request text. Portugal 2512, approved text, Epron 1, Juliet Alpha to holding point 1828. There, contact tower 118.95, turn side 1013. Have a good flight and nice. Epron 1, Juliet Alpha, still holding point, Hanoi 28, contact tower 118.195, KNH 1013, Templars and Virtual 2512. Gol 9950, chame Recife 251. Gol 1868, está autorizado Aracaju. Aracaju autorizado, 9980, graças. Your tail until taxiway India, report to rack to tax, Gol 9961. 240 graus, 8 R. Quente, do vento, autorizado pouso 128, está chovendo agora? Aqui na torre, fica na cabeça da poncha, na 10, negativo, que lá no final da 28, posso ser que tenha chuva fina ainda aí. Quente, 69, 08. Bom, 9534, decola os 48, controle 1, 9935. 9935, boa noite. Controle Salvador, eu vou 9534. Vou 9534, é o controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições para o 360, 9534. 0. Zero, só um minuto. Sem problema, tá, obrigado. Azul 4062 é o controle Salvador. Desça para o nível 120 na chegada cara. O ajuste no interior. 120, chegada cara. 10 no 3. Solo 5-1, Lira esquerda 1-2-1, Anderson. Lira esquerda, comando 2-1-1, 6-9-0-3. Salve, Salvador, 6-9-0-8. 6-9-0-8, boa noite. Se mantém a posição antes da Taxi Índia, aguardando para ingresso, parte principal. Mantendo a posição antes da Índia, aguardando ingresso. Do 2224, chegada a cara e pista 28, ajuste 1-0-1-3. Cara, pode voar a presença para o Itaelsa? Pode. Pode apresentar para o 2024. É que a gente não consegue aumentar até agora mesmo. Foi o agora da 0100. Só queria ter a confirmação para a gente poder dar nossa partida, mas isso eu acho. Informa o Guru 170, também a ficha 1-0, a ficha 2-8 no caso ficará praticável, que hoje não haverá obras. Ah, ele está praticado? Eu, a princípio, não vai cumprir o NOTAM hoje não. Tá ok então, obrigado então. Se você não puder passar a informação do, da 0100, a gente agradece. O Guru 170, aí a gente já tem bastante, dar uma analisada melhor. Deficiência na informação, só um minuto. Muito obrigado. Gol 1098 para pushback, estacionamento no 06. Chamou o pushback? Gol 1098. Portal 3, aguarde, previsando mais 3 minutos, gol 1098. 175, gol 1 hours, 48. Boa, boa noite. Boa. 828, wind 220 degrees, 8 knots. Cleared to another takeoff from 828, Portugal 2512. Instruções 5 Lopez 1013, Padre Abel. On board, alternative is endurance. 175, 4 hours, Padre Abel. 961, approve tax, Viburn 1, by the left, by Juliet, Alpha to hold point from 828. Call 118.95, on side 1013. Nice flight. Azul 908, India, pátio 3. Azul 908, India, pátio principal, pátio 3, prevista 03, Lima do pátio 3, atento ao balizador. Pátio 3, até o 03, Lima do pátio 3. 098, portão 3, livre acionar, chame táxi. Chama táxi, 098. Ground 251 2 airborne at 56, call now 119 at 35. 109 of Eskimo 350 Portugal, 2512. Good evening, Portugal, 2512, heavy airborne. Portugal 2512, control, at radar Kentec, proceed as clear. Proceeding as clear, Air Portugal 2512. Controle Salvador, passarei 224. Prossiga. Tá mandado, Silêncio. Desça para nível de voo 120. 120, passarei 224. Azul 4062, desça sem restrições para 2000 pés com ajuste 1093, está autorizado em ILS. Ciente, desce a 2000 pés sem restrições, 1093, 4062, só confirma autorizado o procedimento. Está autorizado a aproximação ILS para Azul 4062. Ciente, autorizado o procedimento, fala estabilizar 4062. Voo 1098 para o táxi, com 119 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, até na LCO. Voo 1098, à esquerda, prossegue via pátio Juliette, Alfa, ponto espera, puxa 28, torre 118, decimal 95, ajuste agora 1013, tem um voo e boa noite. Pátio Juliette, Alfa, 295, boa noite. Blue 99061 airborne at 59er, call now 119er, this is 135. 1935, go 961, good night, so long. Salvador departure, go 961, leaving 1300, climb 360. Blue 961, control, a radar can set, climb and maintain level 100. Climb and maintain 100, go 961. one request, any chance of flying dial position. You are clear. Clear flight direct to dial, thank you. Go 9961, traffic position 1 o'clock, 22 miles eastbound, passing 150, descending until 120. Over. Thank you, go 9961. Em Campina Grande não conseguimos a informação. Muito obrigado. Se eu quiser, eu posso passar o de uma pessoa. Watchman, climb level 360. Está passando da El Terça, sem restrições para 2000 pés, com ajuste 1013. 2000 sem restrições, você passaria 2223. Estabilizado. Já linda, pode imediato separar? Positivo. Autorizado, Tony. Ingresso alinhado e decolar, vento 220 graus, 89, 098. Alinho decola, gol 098. Torre Salvador, boa noite, azul 4062, estabilizado. Azul 62, continua. Aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 4062. Tem avistado, já está entrando no ataque sul e livre alinhado e decola imediato. Alinho decola, 098. Agora eu tinha avistado seu tráfego na final e perdi, estou avistando novamente para agora, tá visão? Ainda não, já vai ficar. Sim, fui falar meu avistado. Avistou, 4062. 3402, autorizado pouso, pista 28, vento 200 graus, 8 mais. Autorizado pouso 284062. Azul 4062, solo ao estero 8, de dois esquerdo, chamando 21, vai ser mal 1 no solo. Semana Delta, 21 no 1, boa noite. Boa noite, espera, vou 1170, próximo ponto, espera que tá pronto. 1170, autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 220 graus, 8 horas. A linha decola 28, vou 1170. 1098, suba restrito, nível 310. 1098, foi direto de par. Direto de par, obrigado. Salvador, boa noite, 1170, boa noite. 1170, é o controle, boa noite, está em contato lá, prossiga como autorizado. Sim, senhor, boa noite, 1170. Salvador, passarelo 224. Ciente, cheque trem, chame a torre, 1-1-8-9-5, passarelo 224. 225, passarelo 224. Passarelo 224, continua a aproximação, informe o vistão, final pista 2-1. Aqui é passarelo estando, vai passarelo 224. Gol 1098, subindo a restrita 310, chame Recife, frequência 12685. 2085, obrigado, boa noite. Márcio? Anotei a sua solicitação, gol 1170. Tá, foi, escuta, senhor. Ano 6258, desça, sem restrições para 2000 pés, está autorizado a aproximação ILS. Sem restrições para 2000, autorizado ILS para 1170, suba restrito ao nível 330 e voe direto Campina Grande. 330 Campina Grande, eu vou 1170, obrigado, senhor. 320 graus, 10 mais. 330, passando 224. 224, solo 17, direito, correção esquerda, 121, 1 no sol. 121, passarei 22, sol. 1170, subindo restrito 330, chega a Recife, 2685, tá aí. Permite, 1265, restrito 330, cara. Obrigado. Sala, passarei 221, de volta, assista. Passarei do 2224. Alfa, fugindo, taxi em frente, quilo 435 Lima. Ok, Alfa em frente, quilo 435 Lima, passando 22, tá? O 224 foi modificado aqui, 2 Romeu a posição, ficador de aceleração. Confirmando 2 Romeu, senhor? Afirmo. Faço 3, 2 Romeu, é isso?